Século 21, conceito crítico, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Glória a Deus. Aleluias. É desse jeito. É nós. Uh-huh. Mundo sem direção. Mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelos, crioulo e negão. O mundo sem direção no ar, tanta maldade. Iludidos por televisão, essa é a verdade. Que cada gesto de incredulidade só leva ao mal. E o homem se aprofunda na sua queda espiritual. O pecado fala ao perverso no fundo do coração. Uma pessoa ruim não aprende a determinação. Julga-se melhor, mas Jesus veio pros acusados. Pros olhos carnais são apontados, condenados. Principais e potestades cairão em nome de Jesus. Que ser glorificado. O rei que se sacrificou na cruz. Disse Jesus, sou alfa, ômega, o início e o fim. Palavras são verdadeiras, merecem confiança sim. O mundo aos seus pés, a decisão, o ódio ou o amor. Você sabe que ele te ama, estabeleça um clamor. Entregue sua vida a quem te ama de verdade. Confesse seus pecados e tenha honestidade. O mundo sem direção, sem ter pra onde caminhar. Só existem dois caminhos a você trilhar. Um te leva à vida eterna, o outro à maldição. Pois eu te pergunto qual vai ser a sua decisão. O mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelo, crioulo e negão. O mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelo, crioulo e negão. Salvação pros oprimidos, mundo sem direção. Todos iguais perante a lei, sem distinção. Brasileiro procura liberdade, igualdade. No termo segurança, lazer, propriedade. Na realidade, não é dessa maneira. Favela esquecida, criança sem brincadeira. A mãe em pele escura, procura da cura. Se segura na rua, noite frias e duras. Corpo desproporcional, preconceito criminal. Natural, se não for da classe social. Na real, que mundo nós vivemos afinal? Jesus ama todos sem discriminação racial. Você pra entender, tem que se rever. Sem paz, com preconceito, melhor se converter. Pai, filho, espírito santo pra comprometer. Envolver tem que ter, trindade pra receber. Nos dias atuais o quilombo tem o seu preço. Grande sofrimento na raça com endereço. Pele brilhante da cor do amanhecer. O negro não nasceu pra sofrer e sim pra vencer. O mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelo, crioulo e negão. O mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelo, crioulo e negão. O mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelo, crioulo e negão. O mundo sem direção, racismo, escravidão. Não importa a sua seita, crença, religião. Todos envolvidos na mesma situação. Jesus salva brancos, amarelo, crioulo e negão.